Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e super relevante: a relação entre os remédios para diabetes tipo 2 e o peso corporal. É curioso, né? Porque, assim, a gente associa muito diabetes tipo 2 com excesso de peso, mas aí o próprio tratamento pode, surpreendentemente, fazer ganhar ou perder peso. Exatamente. É uma dinâmica complexa. A gente tem uma olhada em várias fontes, sabe? Uma revisão acadêmica bem detalhada, artigos de saúde, para tentar entender esses mecanismos, porque, bom, a obesidade é um fator de risco chave para diabetes tipo 2. Então, a forma como os medicamentos interagem com o peso é crucial mesmo. Então, nossa conversa de hoje vai tentar, assim, desemaranhar como essas diferentes classes de medicamentos funcionam, né? Para a gente entender melhor essas interações complexas. Vamos nessa? Vamos lá. Começando pelo que talvez preocupe mais gente. Alguns medicamentos podem sim levar ao ganho de peso. Parece meio contraintuitivo, né? Totalmente, como assim? É, mas faz sentido se a gente olhar os mecanismos, sabe? As sulfonilureias, tipo a glibenclamida, e também as meglitinidas, elas estimulam o pâncreas a liberar mais insulina. Ah, entendi. E mais insulina circulando. Isso pode levar ao ganho de peso, certo? Isso, e também aumenta o risco de hipoglicemia, né? Que é aquela queda perigosa do açúcar no sangue, principalmente se a pessoa varia muito a alimentação ou atividade física, tá? E tem outra classe também, as tiazolidinedionas, ou glitazonas. Elas também causam ganho de peso e retenção de líquidos. Algumas até foram retiradas do mercado por efeitos colaterais graves. Nossa, mas olha, aqui é onde fica interessante. Porque tem medicamentos que fazem justamente o contrário, né? Ajudam a perder peso. Correto. E aí entra a famosa metformina. É um dos mais prescritos no mundo para diabetes tipo 2. Geralmente ela causa uma perda de peso, assim, modesta ou então é neutra. O mecanismo exato ainda se estuda, mas parece que ela age diminuindo a produção de glicose pelo fígado e talvez suprimindo um pouco o apetite. Entendi. Aí tem também os inibidores da alfa-glicosidase, como a carbose. Eles causam uma perda bem discreta de peso, porque eles atrasam a absorção de carboidratos lá no intestino. E as classes mais novas, essas que a gente ouve falar mais recentemente. Ah, sim, essas têm um papel bem importante nisso. Os análogos de incretinas, principalmente os agonistas do receptor de GLP-1, como a liraglutida, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, né? Eles promovem uma sensação de saciedade bem maior e, com isso, uma perda de peso que pode ser considerável, além de controlar a glicemia, claro. Emagrecer. Sim, esse uso existe, mas, olha, é fundamental que seja feito com acompanhamento médico rigoroso. Tem riscos, efeitos colaterais, não é brincadeira. Com certeza. Outras classes que ajudam a perder peso têm os análogos da amilina, como a pramlintida, e os inibidores do cotransportador de sódio-glicose, os SGLT2. SGLT2? Como eles funcionam? Esses são interessantes. Eles fazem o rim eliminar mais glicose pela urina. E junto com a glicose, vão embora calorias, né? Isso leva à perda de peso. E o legal é que eles também mostraram benefícios para o coração e para os rins, o que é ótimo para muitos pacientes com diabetes. Que incrível! E tem medicamentos que, assim, não alteram o peso? Que ficam neutros? Tem sim os inibidores da DPP-4, as gliptinas. Geralmente, eles têm um efeito neutro no peso. E outra vantagem, baixo risco de causar hipoglicemia. E a insulina, como ela fica nessa história toda? É muito usada, né? É essencial no diabetes tipo 1 e usado em muitos casos de tipo 2 também. Mas, frequentemente, a insulina leva ganho de peso, Por quê? porque ela melhora a eficiência do corpo em usar a glicose, sabe? E reduz a perda de glicose pela urina que acontecia antes do controle. Então, o metabolismo fica mais eficiente em guardar energia. E o risco de hipoglicemia com a insulina também exige um manejo bem cuidadoso. Uau! Então, juntando tudo isso, fica bem claro que escolher o remédio para diabetes tipo 2 é muito mais do que só controlar o açúcar no sangue, né? Sem dúvida alguma, o tratamento tem que ser super individualizado. As fontes que a gente analisou batem muito nessa tecla. A gente considera, claro, a eficácia para baixar a glicemia, a hemoglobina glicada, aquele exame que mostra a média do açúcar nos últimos meses, mas tem que olhar também o peso do paciente, o risco de ter hipoglicemia, os efeitos colaterais, o custo, e se a pessoa tem outras doenças junto, tipo problema no coração ou nos rins. Nesses casos, certas classes, como os SGLT2 e os GLP1, ganharam muito destaque por trazerem benefícios extras. E, claro, nada disso funciona sozinho, imagino. A base de tudo ainda é o estilo de vida, certo? Fundamental. Dieta, exercício, são a pedra angular do tratamento. O remédio complementa, ajuda, mas a mudança de hábitos é essencial. Não tem como fugir disso. Entendido. Fica claro que o tratamento do diabetes tipo 2 é a mesma uma balança delicada. E o impacto no peso é uma variável crucial na escolha, sempre naquela conversa aberta entre médico e paciente. Exato. E, sabe, para a gente refletir um pouco, pensando nesses mecanismos todos que ligam metabolismo, remédios, peso, como será que esse conhecimento poderia, talvez, informar outras abordagens de saúde e bem-estar? Mesmo para quem não tem diabetes. Fica aí a questão, né? Para a gente pensar individualmente como cuidar melhor da nossa saúde de forma mais ampla.